Ai, meu Deus. Trepliov. Mas não é o mesmo personagem que o Sérgio do filme faz, que não, é o Trigorin. Não, o Sérgio é o amante da... Arcádina, da Irina. É, da mãe dele. Isso. Que é um escritor de sucesso. Pode crer, eu tenho uma teoria sobre esse filme. E ela é literária. Caralho. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast de cinema Mais Meu Corpo, Minhas Regras de toda a internet. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com Lucian Chossar. Boa noite. Marlon Krieger. Olá. E Vitor Viana. Oi. Nós vamos conversar hoje sobre um filme chamado Homo e a Gaivota, um filme... Qual a nacionalidade definida desse filme? Eu não sei. É uma coprodução? É uma coprodução? Sim, é Portugal, acho que o principal país. É. Mas tem mais deu dinheiro deve ser Portugal, então é assim que se define essas coisas. Mas tem bastante dinheiro da Dinamarca também. E da Suécia. Uhum. Ele é dirigido por Petra Costa e Lea Glob. Muitos lugares... Uma diretora brasileira e uma dinamarquesa. Ah, por isso. Uhum. Então. Muitos lugares definem esse filme como documentário, mas a gente vai comentar sobre isso depois. Não, ele... não vai. Vou fazer uma breve sinopse. Ele é sobre esse casal, que são atores. Eles estão terminando a preparação de uma peça, de uma encenação de A Gaivota, do Chekhov. E eles acabam descobrindo que a mulher está grávida. E logo, eles também acabam descobrindo que ela está com problemas na gravidez e que ela precisa ficar em casa. Ela não pode fazer esforço físico quase nenhum, ter que ficar meio que restrita, e isso faz com que ela saia da peça e pare de trabalhar e fique e meio que crise. Confinado. E ao mesmo tempo eles descobrem que eles vão ganhar um dinheiro aí, uma produção para excursionar pelos Estados Unidos com a peça. Sim. Né? E aí o filme acompanha o drama da a gravidez da Olivia e também o Sérgio, que é o marido dela, acompanhando ela, e os conflitos que existem, sim, durante o processo. A gente conversou mais cedo, ninguém viu o filme anterior da Petra Costa, né? Chama Helena. É um filme... Desculpem, ouvintes. E fez um, foi um filme que fez um certo assim, rebuliço. Na época eu ouvi falar sobre, mas coisas me seguraram quanto a ver esse filme. Coisas. Por exemplo, não ter a obrigação de ver para o podcast. Vamos aprofundar o Coisas mais tarde. Eu não sabia também da existência do Helena, assim como o Homo e a Gaivota apareceu meio de surpresa quando apareceu no cinema, não sabia da existência. Mas ao mesmo tempo... Eu acho que nos dois há uma insistência na programação. O Helena ficou um tempão. É. Eu quase fui, com muita preguiça, desisti. E o Homo e a Gaivota também. São filmes pequenos, mas que por algum motivo, não sei qual, conseguem ficar em cartaz por um longo tempo. Uhum. E ter uma visibilidade que filmes desse tamanho não têm normalmente. Em lugares que eles normalmente não passam, como Florianópolis. É. Eu fui, assim, extremamente cru, sem saber do que era o filme. Eu fiquei relativamente surpreso quando eu pesquisei o nome dele. Alguns lugares categorizavam ele como drama, alguns lugares categorizavam ele como documentário. E aí eu fui, tipo, tá, o que pode ser isso? Vai ser uma coisa talvez meio Eduardo Coutinho, uma coisa meio maluca. Não era exatamente isso. Mas o que vocês estavam imaginando, assim? Que de pré... concepção vocês tinham em relação a esse filme? Por coincidência, eu acabei lendo, sei lá, uma semana antes do filme estrear aqui, porque no jornal da Folha de São Paulo tá rolando alguma coisa, acho que a partir de um problema que deu com a redação do Enem, que as pessoas começaram a reclamar que a violência contra a mulher não era um problema, a Folha de São Paulo, sei lá, tá se manifestando de alguma forma contra isso e tá fazendo matéria sobre, sei lá, violência contra a mulher, assédio contra a mulher e tal. E aí tinha uma dessas sobre cineastas mulheres e tal. E aí tinha o comentário da diretora do filme falando que, sei lá, ela teve uma reunião com algum produtor e que o produtor só falava com o produtor do filme dela porque ele era homem e falando meio como se ela não estivesse ali dizendo, ah, filme de grávida é sempre chato, não sei o quê. Então eu tinha essa ideia, ah, é um filme de grávida é sempre chato. Essa era a minha, minha pré-ideia do filme, mas tirando isso eu não sabia nada. Eu não sabia nada, só sabia que era do Helena, que eu suspeitava, cheirava que o filme era exatamente o que é essa brincadeira com documentário ficção, uhum. E que já adiantando, botando os bois na frente do o carro na frente dos bois. Não, desculpa. Acho que é exatamente o lugar dos bois agora. É. É. Ou do carro. Solta o boi. É, faz isso de uma maneira artificial, forçada e burocrática. Uhum. Então... É, o que acontece, que é o mais presente no filme, que revela uma outra face de real, digamos, no filme, é que em determinada cena no filme, eles estão discutindo e você começa... Eles param e começam a ouvir uma voz externa, uma voz que não está na câmera, que não tá, e que está pedindo para eles encenar diferente. No começo você meio que não entende o que ela tá pedindo, mas você se toca que... Ah, não, é alguém que tá pedindo pra eles encenar. E aí... E daí a cena acontece de novo um pouco, né? Aí fica claro que é a voz da diretora e que ela tá querendo brincar com, digamos, o regime da imagem. Então uhum. É um filme que trata mais do que é a imagem, do que propriamente uma ideia de mise-en-scène, de criar um ponto de vista a partir da imagem, né? Então... Sim. Então... Uhum. Então é isso, esse filme se presta a isso, eu acho, né? E aí? Obviamente, assim, botando Sicário do lado desse filme, eu sou o espectador do Sicário, não o espectador do filme de grávida Doc Fick, né? Então... E vocês? Qual que é a relação que vocês têm com isso? Eu... Voltando à pergunta anterior, eu também não sabia nada sobre o filme. Sabia de Helena e algumas coisas... E o motivo de eu não ter ido assistir Helena é um pouco o motivo, acho que, dos meus problemas com esse filme também. Que algumas coisas se confirmam, outras você tem surpresas, mas... As coisas que se confirmam é que é um filme localizado no sistema internacional que existe no cinema contemporâneo hoje em dia, assim. Grande parte, ao meu ver, das operações que ele produz e procede, como ele funciona, são em... Tentar atingir efeitos muito mais do que em tentar... Investigar. Investigar é uma boa palavra, porque o filme faz muita menção ao Serge e à Olivia, que são duas pessoas de verdade que existem e que... Sei lá, o filme solta uma cartela que, assim... Não tenho nada contra o Serge nem a Olivia, mas... Feito com a colaboração de, assim, né? E que soa mais uma propaganda do que uma... coisa sincera, assim, porque... Sim. Eu também tive essa sensação. Mas quando eu vi a cartela, assim, aquilo pesou mais do que vendo o filme. Até. Quando a diretora começa a falar, já desaba pra mim isso. Assim. Eu não acho que desaba, mas o que ela faz com isso é desaba sei lá, romper... Não muito porque... vai pra frente, assim. Porque... É porque é formulaico, assim, é querendo seguir a modinha, sabe? É isso. Tu já tem ideia, mais ou menos, que o filme vai ser sobre isso. É um filme de pessoas do teatro. É um filme que tem cara de documental. E aí ela não tem a sutileza de tentar jogar com isso. Ela vai pro óbvio, que é fazer essa coisa da mistura do documentário com ficção... Por que tem que fazer? A sensação que dá é essa. Eu acho que tem cenas nesse filme, tem planos nesse filme que a gente pode... Se a gente, sei lá, tem essa opinião, já também sendo mais pra frentex, assim. Se a gente tem essa opinião, tem planos e momentos desse filme que dá pra gente desarmar, assim, esse filme um pouco, né? Desarmar ele na sua fórmula, assim. Um desses planos eu diria que é o momento em que ela pergunta pra Olivia sobre infidelidade, assim. Sim. E que é pra ser um momento natural do filme, onde as coisas transparecem, são reais e borbulhantes. Uhum. E é só uma... sei lá, é uma esfinge de mentira, assim, é uma esfinge de areia, assim, né? Sim. Até porque ela disse que não quer falar sobre infidelidade, porque isso pode dar problemas, então se ela não quisesse que dá problemas, ela simplesmente não falaria. É tão inofensivo isso, assim. Que incomoda. Se torna inofensivo simplesmente pelo fato de estar no filme, de certa forma. Porque, tipo... Com o registro que ela tem, sim. Talvez se ela tivesse outro registro, não. É. E pela forma como ela incorpora isso também. Eu sinto que não é uma culpa da cena em si, mas... Mais da maneira como o filme foi montado. É, existem talvez. Outras cenas, aí que eu tô dizendo, mas... Sim, mas é que é um filme que tem uma estrutura ficcional. É um filme que tem, digamos, incidente incitante, sabe? Uhum. Estou grávida e tudo mais. Sim, sim. Então não é um filme feito de cacos, que é o que normalmente um filme mais... Brincando com a realidade teria, assim, de microcenas, de cenas que não são cenas direito. Então, cada cena que entra ali tem um pouco de peso de cena, como é uma cena de ficção. E tudo é muito colocado, sabe? Tudo é muito escolhido. E isso ser escolhido, os momentos de verdade serem escolhidos, uhum. destroem completamente com a verdade desses momentos, assim, sabe? É. Ele me faz pensar um pouco no... Esqueci o nome do filme. Aquele filme que acompanha o garoto durante... Boyhood. Porque, assim, ela acompanhou esses 9 meses de uma certa forma. E você tem ideia. Se que ela quer resgatar algo, documentar algo de real nas coisas, que ela vai ter uma forma menos dramática das coisas. Criar menos cenas e tentar... aproveitar um pouco que as situações têm, assim. E tipo, ela faz Boyhood de novo, com algumas intervenções. Sim, tá. Mas sabe? Aí eu vou defender um pouco ela, que é... Ela não tá fazendo propriamente um documentário, né? Ela tá jogando com atores. Ela tá pedindo pros atores encenarem a sua própria vida. Criarem a partir da sua própria vida. Então é como se tivesse uma camada intermediária entre a ficção pura e o documentário puro. Uhum. Que é o ator... ficcionalizando a sua vida. E aí vendo o que faz disso, assim. Sim. Mas... pra mim, não funcionou. Não deu certo direito, assim, sabe? E também uma coisa que acaba caindo pra mim é que... existe esse momento de rompimento em que se revela que talvez as coisas sejam mais reais do que você espera. E ela não quebra com isso de uma maneira muito grande. Tudo bem. Ela... leva a dramaturgia adiante, esse negócio de vamos ensinar junto. Mas a própria encenação não tem resolução boa, assim. Não tem. Não, elas... é. O filme acabou... O filme acabou porque acabou, né? É, tipo, porque o filho nasceu. É, tipo... Não, o filme não acaba com o filho nascendo. O filme acaba com uma espécie de... É, o filho nascendo. Com a bênção da festa pra o... É, o filho nascendo é meio que... Quando um ela se sente um assim, pouco né? completa, porque a missão dela se completou, assim, né? Sim. Ela enxerga que ela precisa... Mas faltou mise-en-scène, eu acho. O filme, eu levei um susto por ter entrado a cartela de crédito. É, eu não tinha ideia de quanto o filme durava e... Eu achei ele que terminou. Ela ia ter o filho, achei que o filho ia crescer um pouquinho, assim. Achei que o filme ia mais longe, sabe? Ah, pelo menos o Serge briga com o ex-namorado dela, assim. Alguma coisa, né? Por favor. Mas... ele termina. A impressão... O que é algo... Assim, vamos pensar... É real? Sim, tá, pode ser. Mas... Por que criar tanto drama antes disso? É, o que ficou esquisito, acho que foi pelo fato do filme ter muita estrutura no começo. Pela coisa da gravidez ser muito encenada, da crise e tudo mais. Se fosse um filme mais rasteiro, mais documental mesmo, mais ensaio da realidade... Sim. Aí ele poderia começar meio que de qualquer jeito e acabar de qualquer jeito, como se fossem cortes realmente na realidade, né? Só que o filme realmente transita nesses registros de ficção e de ensaio e o peso se perde que ele um dá, pouco nisso. O peso que ele dá à peça que eles estão encenando também, que se torna descabido depois. Pra mim, é uma coisa que segura o projeto do filme, mas no filme a coisa não é nada, some, né? Esvai, assim. Totalmente. Eu vejo, assim, um problema bem grande nessas montagens de todas essas coisas. Ó. O registro da peça, da coisa documental, da ação dramática, que tá... Parece que tá tudo montado de um jeito meio esquisito, assim, que talvez fosse melhor resolvido o filme, sei lá, fluísse mais, não sei explicar. Antes da gente entrar Desculpa, você quer falar algo? Não, é porque principalmente as partes do teatro, elas pra mim ficam elas meio... são ilustrativas, elas não são de fato... Elas são ilustrativas, mas elas também não são só do tipo, ah, o que, que essa personagem faz, vou mostrar um pouquinho do trabalho dela. Sim. Tem um investimento de mostrar bastante trecho das cenas, mas aquilo não sei. Aqui não joga com o Chekhov, né? É o que né? produz menos do que os outros... Eu acho que no começo do filme há um dispêndio de energia dos filmes, da mise-en-scène com isso, que depois é jogado pro lixo, assim. O que eu ia dizer era que... Eu acho que a gente tem que partir pro momento literário, mas antes eu quero inaugurar oficialmente meu próprio momento. Que é o momento em que eu digo os filmes que o filme do podcast me lembram. Vai lá. E que pode ser positivo ou negativo. Tá. E que nesse caso é negativo, mas se os ouvintes têm interesse de ver um filme com uma dinâmica parecida e que ao meu ver se conclui assim com força, assistam New Rose Hotel do Abel Ferrara. É um filme que a gente pode dizer que tem o mesmo princípio desse. É um doc-ficção, que não é uma coisa nem outra, assim. Mas onde as coisas estão realmente jogadas a valer e onde, tipo, as coisas se quebram. Tem uma coisa meio de imobilidade filme do nesse Abel filme Ferrara, também, né? Pra deixar claro. filme do Abel Ferrara. Tem uma coisa de um dos personagens estar meio preso no hotel, não poder sair, né? Tá meio... Não tem um negócio assim dele. Tá tem meio um pouco, mas... Não me lembro. Mas não é como esse filme muito exposto, assim. Não, claro, não é. Eu vou virar a chave. Até agora eu fui um putinho com o filme. Eu só falei mal do filme. Mas eu não disse se eu gostei ou não gostei do filme. É um filme que, como cinema, como projeto estético, eu acho que é ruim, que tenta brincar com essas zonas cinzentas do documentário e da ficção e faz isso de uma maneira que chega a ser boba em 2015, assim, pra mim. Eu acho é meio de serviço chamar de documentário, assim. Não, é a vida... Ele tá brincando com a vida das pessoas que estão lá. Então, o substrato da realidade tá ali, assim, de alguma forma. Mas eu acho que o filme tem seus momentos ao mesmo tempo. Eu gosto de alguns momentos do filme. Eu gosto do fato do filme problematizar a gravidez, da gravidez ser uma coisa esquisita e não um milagre, como geralmente é colocado. Uhum. Inclusive disso ser, assim, da personagem ter que lidar com isso, de amigas que falam, ai, é maravilhoso. E assim, o filme tem uma espécie, o filme tem umas pílulas ensaísticas, assim, da protagonista, né? Assim, das voice in off da Olivia, com imagens de arquivo da Olivia, do teatro. É legal, né? Eu achei isso legal. Isso assim, me sabe? Parece uma coisa que eu não posso dizer, mas me parece que também faz parte do trabalho da Petra Costa, que é o Helena também o se Helena fundamenta, também. Fundamenta nisso. Ainda mais assim, porque é sobre uma personagem que tá morta já, então... É. Então... Tem que puxar o arquivo pra poder falar dela, né? Sim. Mas é assim, achei bonito. Assim, me lembrou, assim, um certo cinema francês de ensaio. Tipo, Agnès Varda, Chris Marker. Uma coisa, assim, poética, documental ao mesmo tempo. E eu acho que é onde o filme é mais interessante, mais seguro, assim. Eu acho que a estrutura dele não é boa, não funciona direito pra mim. Mas esses momentos em que ela deriva sobre o fato de ela estar grávida e o que isso significa para ela, cria um peso ali para mim que eu acho legal. Assim, eu concordo. Sabe? E eu também eu concordo com os defeitos dos quais nós falamos até agora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu gostei assim, de assistir o filme. Gostei do filme, eu acho. Vejo vários problemas, mas não sei, acho que tem alguma coisa boa ali, alguma intimidade também entre esses personagens que aparece, apesar de todas essas forçações que tem, né, que talvez não fossem necessárias, porque essa intimidade parece que existe ali entre as pessoas. Isso acho que aparece, eu gosto. Eu acho que tem o carisma tá realmente em você ver a relação do Serge com a Olivia, assim. Eles são próximos, eles estão fazendo algo juntos, interessantes, e é muito legal, tipo, quando a diretora pede pra eles fazerem algo de diferente, Tipo, eles conseguem fazer isso. Tipo, parece que sim, é natural. São atores profissionais trabalhando há muito tempo juntos. Muito, muito gostoso isso. Mas parece que, tipo, pra algo que você tá construindo pra brincar com a realidade, brincar com essas pessoas, parece que é a relação entre as diretoras e os seus assuntos não é tão próxima, assim. Parece que tá forçando um pouco, tá indo... Eles se deixam se ensinar de uma certa maneira, se deixam fazer coisa, mas eles não estão chegando lá no que eles realmente querem, sabe? Uhum. Eles estão... Tudo bem, eles são atores, eles estão acostumados a encenar e viver personagens de si mesmos o tempo todo, mas parece que não tem algo que realmente brilhe, assim, que o cinema consegue fazer brilhar mais do que a vida normal documentada, talvez. Do que eles próprios, né? É. O que eu acho é que a artificialidade do filme está muito mais no trabalho das diretoras, no caso, né? Do que no trabalho do tema do filme, assim, do substrato do filme, que é a vida de duas pessoas. Sim. E que... Se é que existe esse problema no útero, assim, que pode ser uma invenção narrativa, mas que parece real, assim, né? Parece interessante, é cativante e tal, sim, e leva a reflexão, assim. Os momentos do filme que me levaram a, tipo, começar a me desgostar dele tem a ver com estrutura e forma também. E são, curiosamente, os momentos em que as diretoras intervêm. Porque depois elas param de intervir, sim, elas voltam a uma estrutura narrativa, né? Sim. E, tipo, a festa funciona como, sei lá, um apaziguador geral de toda a situação, assim, que é o... Que não é bom o suficiente pra terminar. Pro tanto de questões que a Olivia levanta... Não é o suficiente. Não é o suficiente. Sim. Uhum. Então... Não é que o filme é uma bosta, o filme é maravilhoso, mas que ele tá nesse meio termo e... Ele precisa ser cortado ali, parece. E as diretoras têm que levar o filme adiante e não diminuir o filme, né? Sim. Os diretores, enfim. Eu tava pensando numa coisa aqui, essa coisa de brincar de documentário com ficção me incomoda um pouco porque é meio ansioso de... Tu tá construindo algo e tu sabe que tu tem que abrir mão... de algumas coisas, tu sabe que tu tem que não contar algumas coisas, faz parte, quando tu conta uma coisa, tu tem que não contar outra, e é um pouco quando tu faz um filme de ficção, ou mesmo de documentário, e nesses filmes de autoficção, de docudrama, de biodrama, do que quer que seja, em qual reality show, tem essa tara de querer mostrar tudo até o limite, né? A gente tá mostrando a camada ficcional, mas a gente tá mostrando também o que é a pessoa ali de fato. É uma espécie de tentativa de olhar totalizante pra coisa, assim, né? E eu acho que o Vitor falou antes me bateu o fundo também. O que esse filme tem de gostoso, de aconchegante, é uma espécie de intimidade. É a gente acompanhar um pouco a vida daqueles personagens que são pessoas também, de viverem em Paris, de lavar sua louça na cozinha em Paris, e disso ser um mundo, sabe? Isso ser um universo. E eu entro em conflito por causa disso, porque pra mim, essa ânsia de fazer o docudrama é uma tentativa de querer chegar ao máximo da intimidade, de uma maneira meio ansiosa. Mas ao mesmo tempo o que tem de singelo no filme é o lance da intimidade. Talvez uma intimidade encenada, uma intimidade transfigurada em audiovisual. Mas eu não sei direito ainda o que achar um pouco do filme por causa disso. Porque não gostei do lado formal, do lado de construção. Mas tem alguma coisa ali que flui de ficar junto com os personagens que me agrada, assim, sabe? Não sei. Sim. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Eba. Não é a pergunta típica do... Vocês gostaram do filme. Até mas só pra saber, pra vocês mundo... gostaram do filme? O que, que vocês chegam de conclusão? Assim? Eu mais ou menos já falei. Né? Tem... Não foi dolorido. Não, foi... A maior parte, na verdade, foi bem gostoso assistir sim. o filme. Foi bem interessante. Mas ele é insatisfatório, assim. Sim. Existe... O aftertaste que fica não é tão... É. Tem isso. É um coito interrompido. Eu gostei de assistir, acho que sim, mas acho que sim, é. Pensando, sei lá, vindo pra cá hoje, já... Putz, mas tem cada coisa assim, né, que não precisava, sei lá, não... não... Pagar a meia entrada nesse filme é justificável. Tá, ok. Mas eu não entendo o fato dele passar no cinema e outros filmes não passarem. Tá, ok. Isso também precisa ser dito. Mas isso faz parte do jogo subterrâneo da distribuição que a gente não entende. Eu quero saber do momento literário. Não, não, eu não vou explorar tanto o momento literário. Tá. A minha pergunta é outra. A minha pergunta é sobre a vida. Vocês querem ter um filho? Claro. Claro. Vitor. Claro, super rápido, né? Eu não sei. Não, não. O que o Victor, o que o Marlon falou foi extremamente rápido. Assim, não, mas é surpresa. Porque eu tenho uma posição de sei lá, boa nisso, porque eu não dependo... Não, não sou uma mulher, então eu não tenho até os 40 anos pra ter um filho. Uhum. Assim. Isso é uma coisa que pesa no filme. Ela tem 34 e o filme não discute muito isso, mas ela se sente à vontade pra levar em frente a gravidez. Uhum. E sei lá, não, né? Ela bota a carreira dela em... risco. Sim, não, talvez se ela, né, fosse mais nova, ela ficasse mais em dúvida. Assim, talvez, né, se ela fosse mais nova, ela não tivesse um relacionamento, ou ela confiasse tanto também. Então, várias, sim, coisas pesam nisso daí. Eu não sei se eu tô imaginando, mas eles não falam que ela abortou alguma vez já? Ou é algo que eu tô imaginando? É algo que você tá sonhando. É. Porque acho que naquelas partes documentais, tá mostrando ela mais jovem, assim... Algum comentário talvez fique no ar, mas eu também não tenho certeza. Vocês estão fugindo da minha pergunta. É, tudo bem. Quer responder? Só eu respondi, você vê, né? Não, mas eu acho uma possibilidade bem interessante. Bebe isso. Eu... Tem vídeo, Luciano. É, vocês esqueceram que tem vídeo agora. Eu fazendo palhaço. Eu acho legal se a pessoa que estiver comigo também achar legal. Caralho. Eu vou ser mais duro com vocês, então. Vocês têm entre 25 e 30 anos, certo? Sim. Nos próximos, você ainda é generoso, 10 anos, vocês vão ter um filho? Vocês querem ter um filho? Vocês vão colocar isso como projeto de vida? A minha primeira resposta ia ser no momento não, mas não. Agora com esse prazo mais longo eu já não sei também. Não, acho que o que eu vou pensar daqui a 10 anos eu vou ter 39. Se o meu tempo limite for aos 39 anos decidir ter um filho, muito provavelmente sim. Muito provavelmente sim. Tá. Faça sua exposição do niilismo, por favor. Não, assim, eu não tenho nada muito inteligente pra expor, mas... Esse filme bateu em mim, eu gostei em parte do filme por causa disso, porque ele trata da experiência do que é ter um filho, né? Sim. Eu acho que as cenas depois da cartela dos créditos são muito mais importantes do que normalmente essas cenas são em filmes normais, que são piadas, comic reliefs, assim, né? Sim. São cenas do bebê tomando banho e sendo levado no colo, aparentemente em 8mm ou 16mm. E com saúde. Com que saúde. É uma preocupação que acompanha o espectador, também, assim, né, cara? E aí toca uma bossa nova, tem um clima meio cinema novo, assim, talvez, não sei dizer. Assim, e aquelas imagens me bateram fundo, assim, porque eu tenho dificuldade com esse tema, sabe? Eu não tenho desejo de ter filhos... Eu tive uma infância ruim, não material, mas tive experiências ruins na infância. Então, pra mim, a ideia de botar uma pessoa no mundo é meio complicada, assim, síndrome, sabe? De Brás Cubas da vida. É, enfim. E eu acho que o que esse filme tem de generoso é isso. É o gesto que significa botar uma pessoa no mundo e como isso influi na pessoa que tá botando isso no mundo, assim, sabe? Sim. E aí eu acho que o filme é legal, é interessante, por mais que ele seja... Vou até ser duro, assim, infantil na sua construção formal. Por mais que ele seja infantil, ele é interessante, ele é rico. Porque ele se propõe a fazer isso. Eu concordo e eu acho que, tipo, o que eu vou falar é uma crítica ao filme, mas que eu acho que defende esse... lado positivo que o filme tem. É estranho para mim, Marlon, que, tipo, para você ser um diretor de cinema hoje em dia, você tem que ser um defensor dos direitos humanos. Porque o que o filme faz é isso, é ele botar esse tema da gravidez sobre um, sei lá, sobre um olhar muito, muito contemporâneo, assim, né? Sim. Não sei se é tão contemporâneo assim, mas a abertura para se falar disso talvez seja mais contemporânea, assim, né? Da dúvida da mulher e tal, da necessidade de compartilhar um momento, né? Dos dois estarem grávidos e tal, tem uma cena sobre isso e tal, onde ela fala, sim, você também faz parte disso, né? Então, também. Tudo isso existe e não é encenado e também não é falado exatamente, porque a gente depende da televisão e dos jornais e da mídia em geral. Então, isso é um ponto forte do filme, porque simplesmente nos bota, né? Nessa experiência, assim, sim, né? Mas é um filme de cinema, assim, e aí eu tenho outra visão sobre o que deveria ser e tal, e tudo isso entra em conflito, assim. Mas eu tô cada vez mais jogando a agenda da cinefilia de lado e... Mesmo o filme sendo ruim, eu quero aproveitar momentos bons neles, assim. É. E esse filme me proporcionou isso, então... Sim. É um filme ruim com coisas boas, e isso pra mim tá valendo, assim, sabe? Sim, às vezes tem filme bom com coisas ruins. Com coisas ruins, né? Exatamente. É um pouco Sicário, acho. Sicário é um filme bom, mas que tem uma pobreza ao mesmo tempo pra mim, assim, sabe? Uma pobreza de experiência um pouco. E esse filme é mais rico, assim. É, ele tá falando de algo tão alheio a gente, né? Que, tipo, por mais divertido, por mais interessante que a gente nunca vai ver nada disso, Tem um momento muito bonito onde ela fala, acho que é quase até no começo, assim, nos primeiros 30 minutos, onde ela fala que a gravidez é algo abstrato. E ela fala em italiano, assim. Sim. É um dos momentos mais legais do filme, assim, porque, cara, pra mim a gravidez é isso. E, tipo, ela tá grávida e ela também acha isso legal. Sim. Eu tive a experiência de ter um primo que teve filho alguns anos atrás. Eu sou meio próximo dele e, tipo, ele tem é próximo em idade, assim, e em experiência de vida, assim. E aí, tipo, ele, com a mulher grávida, eu fui me colocando na vida dele. E aí, ver esse filme trouxe essas coisas, tipo... Uhum. Nossa, talvez não é tão maluco essas coisas, assim. Ele toca, assim, ele consegue... fazer você pensar na sua própria vida, mas sim, é porque talvez porque é uma experiência realmente ampla, assim, todo mundo encara isso, não, sim, é um cartel de drogas que tá, tá ameaçando, sim, as coisas. Mais alguma coisa? Últimas colocações? A gente tá em 32 minutos e eu preciso falar minha teoria. Vai lá. Mas não rolou um momento literário ainda. Então, mas não vai existir um momento literário por boicote. Mas eu vou chegar lá na literatura... Vou ficar chateado. Enfim, já tá 32 minutos, já tem muito. A impressão que eu tive sobre esse filme, a teoria que eu tenho, é que eu li a Gaivota há muito tempo. E na Gaivota, o personagem principal é um jovem que escreve peças de teatro. Ele é filho da... Ele é filho da Arcádina. Da Arcádina, que é interpretada pela Olivia. A Olivia interpreta oficialmente a Arcádina, mas no filme ela interpreta tanto a Arcádina quanto a Nina. Sim, e ela entra em dúvida e tal. É. E o Sérgio que interpreta o amante da Arcádina, que é o... Trigorin. Trigorin. O que falta no filme é que as diretoras têm de tomar o papel... Tentem ler Chekhov? Talvez. Desse jovem, que é meio que um maluco, assim, tipo, as peças dele não são aceitas e tal, ele é completamente fora da realidade, assim. Esse filme não, ele é completamente dentro dos esquemas da realidade, sim, de hoje em dia, assim. Sim. Né? Pra mim, esse paralelo ficou muito claro, assim. Sim. Foi o que a leitura direta que eu fiz, imediata que eu fiz, eu vi o filme hoje às 6h10. Foi essa, assim. São 10h15 agora. Foi essa. Falta um tri... Gorin. Não, Tripliov. Tripliov, que é o... Constantin. Que é o jovem que é um... Elas são mais Trigorin do que Tripliov. Há uma tensão na peça entre o Tripliov, que é o Constantin, o jovem dramaturgo que tu fala, e o Trigorin, que é um escritor já consagrado, que é uma espécie de amante da Arcádia. Que é o Sérgio. Sim. A peça se passa numa... fazenda no interior da Rússia, em que o irmão da Arcádina é o proprietário, e se passa num verão. A Arcádina, que é essa atriz consagrada e já em decadência, com seus 40 e poucos anos e que quer se manter jovem para sempre, chega para passar um tempo e leva junto o Trigorin, que é esse escritor medíocre, mas nacionalmente famoso na Rússia. E há uma forte disputa, e aí quem mora lá? Mora o Sorinho, irmão da Arkadina, outras pessoas, e em especial o Constantin, que é filho da Arkadina, mas que mora com o Sorinho. E há uma forte disputa entre o Constantin e o Trigorin. Eles são quase como o oposto. E pela Nina. Isso se concretiza pela Nina, que é uma atriz aspirante. Mas existe a oposição artística. Assim, o Trigorin é um artista já consagrado e está cansado de fazer arte. Ele faz isso de maneira automática e não vê mais graça. E, pelo contrário, o Trepliov, Constantin, é um idealista. E é incompreendido, e é errático e problemático, e tenta cometer suicídio. E vê as coisas de maneira muito mais viva do que o Trigorin por causa disso. Então, eu entendo a tua tese meio por causa disso. Acho que falta menos publicidade e mais cinema, talvez, né? Nesse filme, assim, resumindo. Sim. E, tipo, que a gaivota seja publicidade é um desserviço a Chekhov. É, né? Triste. É triste. Triste. Mas é o que tem. É. Porra, eu acho que eu li isso, eu não lembrava. Vista para o lago. Eu não vou fazer um momento literário, eu só vou fazer uma frase curta, assim. Se eu tivesse um altar na minha casa, esse altar seria do Chekhov. E esse filme não faz merecer a peça que ele trata. Uau. Então é isso, vamos para os recadinhos da igreja do A Conversação. E aí, Luciano, tá escrevendo ainda? Tô. Tá. Vamos fazer um serviço, porque a gente é tipo uma televisãozinha, assim, né? Nem todo mundo viu. Nem todo mundo viu os últimos episódios. Não, todo podcast pode ser o primeiro podcast de alguém. Exatamente. Eu e o Thiago estamos participando de um desafio chamado NaNoWriMo, que é a abreviação para National Novel Writing Month, o mês nacional de escrita de romances. No mês de novembro, tu se cadastra no site e tu se propõe a escrever 50 mil palavras, que equivalem a mais ou menos 150 páginas. E terminado o fim de novembro, se tu consegue fazer isso, tu tem o rascunho do teu romance. Uhum. Eu e o Thiago começamos, estamos na metade do caminho, e agora a gente vai relatar o que aconteceu. Uhum. Conta aí, Thiago. Então, eu comecei muito bem, escrevi bastante, assim, as primeiras duas semanas, muito. E aí chegou esse último final de semana, eu meio que empaquei. Cheguei num momento em que falta muito da estrutura do que eu tô pensando em escrever ser escrita, mas eu não tô conseguindo ter tempo, não tô... Eu sento, paro pra escrever e não tá rolando, assim. E muito atraso no meio das coisas. Eu sei que eu não vou conseguir atingir o limite de 50 mil palavras, mas eu quero tentar terminar a estrutura do que eu tô escrevendo até o fim do mês. A tua história é sobre o que, Thiago? Elas são duas histórias que se intercalam. Uma se passa hoje em dia, é sobre um tradutor de livros que traduziu uma série de ficção científica, que acaba sendo chamado para supervisionar a adaptação em jogos dessa série. Só que quem está produzindo isso está se envolvido no crime organizado, lavando dinheiro, ele acaba vendo coisas que ele não devia fazer e acaba virando neo-noir, ele acaba, tipo, a perigo de ser incriminado por um crime que ele não cometeu. Paralelamente a isso, uma história dessa ficção científica está sendo contada. Em teoria, é a última história desse herói que decidiu, desiludido com salvar a humanidade e deixar muitos amigos morrer, se entregar e não salvar o mundo ou o universo pela última vez, mas que acaba sem querer deixando um legado. E... Caralho, hein, Thiago? É muita coisa. Mas eu curti a primeira parte, pelo menos. A única ideia que eu tenho entre essas duas coisas é que uma é uma história sobre fugir e uma é uma história sobre encontrar, fugindo, mas encontrar. As duas são sobre fugir, mas encontrar. Ok. Eu acho. Sei lá. E você, ó, grande você escritor. Eu tinha me proposto a não fazer 50 mil palavras, mas sim metade disso. Eu queria escrever uma novela. E eu cheguei à metade da metade. Eu tenho 12 mil palavras. Só que, ao mesmo tempo, eu cheguei ao fim da minha estrutura. Eu fiz um cálculo grotesco. Eu errei muito. Eu me propunha a fazer 80 páginas da minha novela e eu acabei resolvendo isso em 40 páginas. Mas não tá bom, não tá bom. Eu acho que eu ainda consigo expandir isso. Mas literatura é difícil, né, cara? Como que você resolve literatura? Você bota palavras a mais? Eu acho que não é isso o negócio. Não, tu desenvolve mais partes que merecem ser desenvolvidas. Sim. E tu diminui outras que não merecem ou que merecem ser contadas de uma maneira um pouco mais alusiva, por exemplo. Mas não vai dobrar a tua história. Mas, né? Mas não, não, de jeito nenhum. Eu já abandonei isso. É uma maneira muito tosca tu contar páginas pra dizer que tu tá conseguindo fazer a coisa ou não, né? Mas nesse primeiro momento ela é uma âncora pra ti, assim, sabe? Porque é realmente muito cru o que tu tá produzindo, assim. E reescrever é importante. E pra mim tá sendo importante a experiência em si, de escrever algo de longa duração, algo maior do que o meu fôlego. Reinventar a coisa no meio do processo e provavelmente eu vou fazer um texto de merda no final das contas, mas eu sinto que eu me modifiquei um pouquinho no processo e aprendi coisas, assim. Então tá valendo a pena. Uhum. Tá, e sobre o que é a tua história? A minha história é uma espécie de história de investigação. É sobre um arquivista, um cara que trabalha fazendo clippings de jornal impresso. Só que, e aí ele tá sem emprego faz mais ou menos uns 5 meses... Porque o mundo em que ele vive é um mundo de crise. E aí, só que ao mesmo tempo ele é meio lunático, ele é meio viciado em arquivar coisas. Então, por conta própria, ele arquiva em casa. Que merda! Ele arquiva em casa reportagens de jornais, já faz anos. Reportagens de crimes. E aí ele volta de uma entrevista de emprego que deu errado. E ele se sente muito frustrado com isso, ele enche a cara e ele começa a bagunçar essas reportagens que ele tem. E aí nessa bagunça que ele faz, ele estranhamente acha um padrão em algumas poucas reportagens. Pô, são padrões de região, de tipo de crime e de perfil da vítima. São pessoas desaparecidas na região do Vale do Itajaí que são pré-adolescentes. E aí ele não tem mais dinheiro, é o último mês dele de seguro-desemprego, e ele fala, foda-se, eu preciso descobrir se existe uma ligação entre esses crimes. Uhum. E aí ele vai pra Timbó, se hospeda num hotel, e ele, que é uma pessoa tímida e super nervosa e problemática com falar com pessoas, precisa bater na casa de pessoas desconhecidas, entrevistar elas, mentir para elas que ele é um jornalista e precisa descobrir se realmente há uma ligação entre essas pessoas desaparecidas. É sobre essa minha história. Os meus personagens também vão parar num hotel no interior de Santa Catarina. Pode ser o mesmo hotel que você? O seu? Pode, a gente pode fazer um crossover. Já faz um projeto para lançar os livros. Enfim, é isso. Pô, legal. Parabéns, vocês estão. Gostei do trabalho dos dois. É isso, vocês têm... eu quero também indicar uma série no Netflix que estreou muito recentemente, chama Com Bob David. É uma série de comédia de sketches, tipo Saturday Night Live da vida, com o Bob Odenkirk, que é o Saul do Breaking Bad. Better Call Saul. Better Call Saul também. E o Chris... Não, o David Cross, que é o... Um cara que fez Arrested Development. E é uma série de sketches muito boa, assim. Tem 4 episódios, 2 horas e é muito interessante. É melhor que Louis? Não é melhor que Louis. Então, a gente não vai ver. Eu nem vou ver. Eu quero dar um recado também pros ouvintes que estão ouvindo agora em tempo real. O Uruguai tá ganhando de 1-0 do Chile. Os ouvintes estão ouvindo em tempo real, no caso, nós três aqui. Só e isso. É uma piada, Vitor. Então é isso, essa foi mais uma na conversação. podcast hoje. Eu acho que a gente falou coisas no tempo que deram... Eu tenho a sensação de que no final a gente saiu bastante do filme, assim. Pela mas mesma. Talvez tenha sido um sair bom. É, isso eu não sei. A gente começou a falar da nossa vida. Eu achei agradável, mas... É, quando você falou a pergunta da gravidez, foi engraçado. Foi, né? Eu sabia que vocês iam ficar surpreendidos. Só eu respondi, você sabe, né? Você sabe. Não, eu sei. Eu sei. Antes de entrar no cinema pra ver esse filme, eu terminei de reler a peça. Eu reli... a porra da peça só pra ver o filme. E... por isso que eu fiquei puto. É. Porque o filme não explora essa... essa nada, faceta. Né? É, sim. Acho que na época que a gente fazia a primeira vez, ele não ouviu e agora ele... eu tô muito afim de rever Sinais. Cara, eu tenho DVD, você quer? Eu tenho baixado. Ah, é melhor do que um DVD, 720, 1080. Cara, é maravilhoso, velho. O plano final do Mel Gibson acordando... final do filme, assim. Não lembro. É ele acordando, é parecido com o começo. Quando assim. Começa, que ele... é, e daí tem uma passagem de tempo, que acho que chegou o inverno, algo assim, e ele não tá mais de barco, mesmo, cara.